Boa noite, 07, reduza para 1990 Norte, por gentileza. Confirme. Boa noite, 07, confirme. Apenas confirmando o número de pouso, por gentileza. Número 2 na aproximação. Obrigado. Boa noite, 07, vibração para sequenciamento. Mantenha presente para o limite ao localizador. O meu Chabra, prossiga. E aí, Nicolás, estou no zero, vento no 00 graus, 1 menos. Ok, para qual o setor de saída do seu voo? Ok, então vai decolar do pátio direto com proa norte, visual 500 pés para a localidade, Serra Índia Cuíndia, o código acione 0165 e o controle na aceleração 20018. Complete final, chame torre 1895. Chame torre 18, decimal 95, para acionamento e decolagem. Andres 1154, complete final, chame torre 1895. Pronto, está cópia? Correio 3154, estabilizado LS. Fechando a pista. 3154, continua a funcionação, pode baixar o travado. Ajuste o lume. 09. Caso deseje, depois em voo, solicita para manter nível mais baixo e disponível, ok? O 90 está autorizado então para Aracaju, Golfo 677. Decola da 190, curva esquerda, saída Puca, Jame, depois voa para o Aracaju. Aciona 5027, controle frequência 20.8. 190 autorizado, via Golfo 677, decola da 190, curva esquerda, saída Puca, Jame, após direto para Aracaju. 5027, transponder, 128, controle trip 5627. Está no pátio 13, reportaremos quando pronto para o posicionamento. Que já está pronto, senhor? Negativo, reportaremos quando pronto. Ok, chame pronto. Obrigado, senhor. Travada, fora da pista. 3154. Então, 3154, livre pouso, pistão no 0, vento no 00 graus, 1 menos. Depois, mantenha nível 200. Pistão nível 220. Ok, vai subir para o nível 220, agora 649. Estabilizou em ANS, bom 897. Gente, bom final, torre 1895, bom pouso. 1895, muito obrigado, é um monte. Camarão, prossiga. Luan Camarão, autorizado táxi. Se a papar, faz farinha. Cabrava presente, autorizado a colagem, vento 1.00 graus, 1.5 nós, ajuste no 0.2, atenção a uma viatura fazendo inspeção na pista no 7. Autorizado a colagem com proa noite, o Romeu Cabrava. Para Brasília, 320, autorizado, GPSU 17, decora da 1-0, curva direita, saída Arbor, depois de uma posição Elefa, aciona 5-0-1-7, controle 20, decimal 8. É, está autorizado o Brasil, 320, deixamos o 1-7, decora 10, curva direita, Arbor, Elefa, 5-0-7, transponder, 1-2-0, decimal 8, pode falar de controle, decimal 3-2-1. Correto, chama para acionar. O 1807 continua a aproximação, o horário está livre, ajuste no 09. 807. Essa vai fora de conta. O Lance Cabrava, deu falar 227. Confirma quantas milhas você faz? É, 6 milhas, senhora, né? É no RB Coimbra, LC. Tente controlar o 20 de 8, Luan Cabral. Bravo. Tá, 3154 livrou, táxi Alfa, chamei a Juliette. Alfa, Santa Juliette, tá, 3154. Romeu, Luan Cabral, mantenha-se em condições visuais, 503, escuta do controle. Bona 3,96, boa tarde, senhora, a identificação à chegada Mari, desça e mantenha nível 060, reduzindo para 2509. Para o portal 93104. Confirme. Bono 7, aqui ainda tem 110, na votar. Sim, aguarde transparência, rumo 1-7. Motor de Salvador, boa tarde, 729, informação Papá. TAM 3217, desça para o nível 050. 050, solicita prioridade para a bolsa, deveria ser uma bolsa. Ciente, terá prioridade para pouso, TAM 32 no... Direito, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, livrar 1, 8, 0, 7, obrigado. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 2, 9. Controle 3, 2, 1, 7. Prossiga. Gente, poderia confirmar a idade do passageiro, o sexo, o tipo de enfermidade e a cadeira no, na aeronave? É, ok, a cadeira a gente vai precisar assim, quando está chegando a informação, está dizendo que é o sexo masculino. A gente não sabe a idade, eu vou convidar a confirmar com a passagem com a comissão. Gente, aguardando a informação. Então, 3217 tem condições de voar no rumo de Duna e Duna completar a aproximação? Primeiro voo, Duna 3207. Mate. Né, 6327, acione a identificação, desse mantém o nível 070 na chegada Mara, igual a GLS X-Ray. Oh, desculpa, 6326. Voo no 649, Recife agora, 1251, alterna 3325. 251, 3325, 649. Trip 5446, inicie redução para 2309. 2309, 5446. Você tem o meu golpe Vitor, para a chegada Bonf, vem na proa de Bonf. Quando o ideal, desça e mantenha 070. TAM 3217, desça para 4.000 pés, ajuste 10 no 1. Milhão de 10 a 4.000, vai atualizar 2.000 com referência, 3217. Sim. TAM 3217, corrigindo, 4.000 pés, ajuste 10 no 1. 4.000, ele em 11, TAM 3217. TAM 3217, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 8. 98, obrigado. Controle, eu vou sair do 733. Vou sair do 733, prossiga. Gente, agora a exploração, vou sair do 733. Bidjet 5729, reduzir velocidade para 2309. 5729. Trip 5446, desça para 4.000 pés, ajustado 09. Para 4.000 pés, ajustado no 09, trip 5446. Objeto 5729, número 4 na aproximação, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo agora para 200, 5729. Xanar 326, reduz a velocidade para 2309. 2309, 6326. Né, 396, desça para o nível 050. 050, 396. Bono 396 para sequenciamento, curva esquerda para o 0110, limite ao localizador. Esquerda 010, limitado pelo LOC 396. 1217, presente uma sem alerta, chame centro na frequência 12545, alterna 12685. Trip 5446, chame controle na frequência 119.8. 119.8, que pode estar comendo. Gol 1396, chame controle na frequência 119.8. Canal de 8396. Xanar 6326 para sequenciamento, esquerda para o 000, limitado pelo localizador. Esquerda para o 10, limite a lock 6326. Xanar 6326, desça para o nível 060. 060, 326, chame controle Salvador na frequência 119.8. 19.8. Objeto 5729 para sequenciamento direita para o 260, limitado pela magnética 120 de Simbra. Direita 260. Limite a 120 de Simbra, 5729. Objeto 5729, desça e mantenha nível 070. Desça até o 070, 5729. Nível 2231, identifique chegada mar e desça e mantenha nível 080. Corre Salvador, boa tarde, está 3217. 3217, boa tarde, pode ter embaixado travado, ajuste no 01. Estabilizado, baixado travado, agora para onde a Serra Marinha. Livre pouso, pistão 0, vento 1, no 0 graus, no menor, são 3217. Livre pouso, está 3217. Jet 5729, esquerda para o 245. Esquerda 245, 5729. 5729, limite permanece. Permanece limite, 5729. Jet 5729, chame sinal Salvador na frequência 119.8. 119.8, 5729. Estou com meu vivido ciente, desça para o nível 050. Para nível 060. 060, 2231. 231, reduzir a velocidade para 2309. Reduzindo 2309, forma que seu número 4 na aproximação. Estimativo, já estamos batendo 230. Estou vendo a necessidade, reduziremos. Sim, então reduzir para 2109. 2109, reduzindo o passageiro 2. Desce, decola da 1-0, curva esquerda. Saída PUCA, transição ZIPAR. Aciona 5566, controle 208. Correto, chão para acionamento. Tá aqui, tutorizado, chama pelo táxi. Trator azul, 4118. Então, 3207, solo 42, milha direita, solo 21, décimo 9. Volta a cópia. Abriu. Autorizado, Confins 360, nível via a Pesulo 10, bridge a Pesulo 6, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, depois voa posição bridge, aciona o código 5047, controle frequência 20, décima 8. Externo, baixar travado, ajuste no 09. Botar no externo, ajustado no 09, 35446. Da El, Leda, bridge. É Pesulu 10, bridge é Pesulu 16. Aciona 5047, controle 208, 4119. Isso é correto, chama para acionar. Chama. 3217, Alfa, chama extra, Juliette. Confirme? O 3207, apenas para informação, nós estamos com um passageiro que está passando mal. O controle e a torre haviam perguntado, aliás, o controle havia perguntado sobre algumas informações sobre o passageiro. Ele informou o seguinte, ele tem hipoglicemia e pressão baixa. Esse é o quadro que ele, alguns sintomas que ele teve aí. Só para passar ao apoio médico. Tá, ok, tô ciente. Seu portão 10, o pessoal da Infraero já tá avisado já da intercorrência. Ok, ciente. 0 decimal 3. Salvador, igual 396, estabilizado na LS, está 2 milhas e meia do externo. Voo 396, continua aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 01, repete baixar travado, gol número 396. 396. Autorizado, esquerda, portão 10. Esquerda 10. Autorizado o táxi, chame para o cruzamento da pista em uso, confirme o problema. Série 223, vamos reduzir a velocidade para 1909. 190, reduzido, passarei 2231. É. Desça para 4000 pés, ajuste na 091. 4000 no 091, passarei 2231. Pelo 6326, boa tarde, continua a aproximação número 3 para ponto, ajuste no 09. Confirma, 6326, número 3. Firmo, número 3 para ponto, ajuste no 6326. Salvador, agente 5729, muito boa tarde, 8 milhas para o céu. 95729, boa tarde, continua a aproximação, número 3 para pouso, ajuste no 09. Como número 3, 5729. 35446, no solo 46, livre à direita, solo 121, décima 9. Minha livrar, solo 219, 35446. Salvador, boa tarde, 5446, como é que você escuta? Gente, táxi via Alfa, Kilo, Paz 3. Alfa, Kilo, Paz 3, 5446. Sim. Mantenha a posição. Tênis 050.